mas pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Almir Sater, cantor dele, do Renato Teixeira, Tocando em Frente. No próximo bloco, eu vou conversar com o cantor e compositor Paulo Terra. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu anunciei no início do programa que eu ia receber pela primeira vez um cantor e compositor que está visitando Brasília, divulgando o seu trabalho. Ele mora em São Paulo já há muito tempo. Estou recebendo hoje pela primeira vez o Paulo Terra. Tudo bom, Paulo? Tudo, Cleiton. Maravilhoso. Melhor agora na tua companhia, né? Na companhia dos teus ouvintes. Rapaz, é a primeira vez que você aparece aqui pro Brasília, pelo menos no meu programa é a primeira vez, né? É, a primeira vez que eu venho a Brasília divulgar um disco, né? Você mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Nasceu lá mesmo, não? Não, eu sou natural do Piauí, da cidade de Itainópolis, cidadezinha a 40 quilômetros de Picos. E tá em São Paulo já há quanto tempo? 22 anos em São Paulo. Você fez aquele caminho normal do nordestino, né? Vai para São Paulo. Você veio de pau de arara ou veio de ônibus? Não, eu vim de ônibus mesmo. E você veio fazer o quê? Você já veio tentar a vida artística ou você veio atrás da sobrevivência? Não, eu vim tentar a vida artística porque na minha cidade eu já tinha um certo destaque, né? Você já cantava lá? Já cantava lá. Com 8 anos de idade já estava com violão grudado, né? Certo. E aí, tem alguém na família sua que é do meio artista também ou começou a tradição com você? Não, tem alguns músicos, né? Que tocam acordeon, aquela coisa, mas nada profissional. Mas, né? Uma família musical, né? Família musical. E lá você escutava o quê? Forró? Escutava brega, música sertaneja? O que, que era que você ouvia na sua infância? É, minha formação musical vem desde Gilberto Gil, o Luiz Gonzaga e Amado Batista, muito Amado Batista. É, o Amado Santos, o Amado fase dos Paralamas do Sucesso, eu cresci ouvindo isso. Certo. E aí quando você... Que momento que foi da sua vida que você falou assim, não, é isso que eu quero para a minha vida, vou largar essa escada, essa enxada que eu estou puxando aqui? Eu sempre fui um caboclo preguiçoso para cabo de enxada, né? Mas você sabe que toda vez que um sertanejo aprende 3 posições no violão, o Brasil perde um capinador de roça, né? É, perde mesmo. Que é muito melhor coçar a barriga do violão do que segurar no cabo da enxada, né? Sim, sem dúvida. É mais suave, né? Chico Rei Paraná, mesmo era 2 cabuquinhos, ruim, morava na roça, trabalhava na roça, mas ruim de serviço, rapaz. Aprendeu a tocar, então aí desgraçou, que não quer saber. Mais. Fora, não quer mais. Quer outro cabo, né? Que é o cabo da viola. É o cabo da viola, né? É, cabo de enxada, não. Eu imagino que não tenha sido. Você chegou, quantos anos de idade você tinha quando você chegou em São Paulo? Eu cheguei em São Paulo, eu era um garoto, eu tinha 15 anos. Com a cara e a coragem? Foi sozinho ou tinha algum parente lá, alguma coisa? Eu tinha uma irmã que morava em Vila Califórnia, em São Paulo, né? Ali entre Vila Alpina, em São Caetano do Sul. Então, pelo menos lugar de dormir você tinha, né? Eu tinha, já tinha, já estava encaminhado, pelo menos para onde enfiar a cabeça, já tinha um local, né? É, isso é fundamental. E para quem está começando, isso é fundamental, né? Muito, nossa, é indispensável, né? Porque você sair lá do interior do Piauí, de Itainópolis, né? Uhum. Para chegar na capital econômica do Brasil, naquele mundo de São Paulo, eu falo que São Paulo é onde o filho chora e a mãe não vê, né? É, mas isso é a mais pura verdade, é real mesmo isso. E aí como é que foi? Eu imagino que tenha sido uma dificuldade muito grande, mas você não vai contar isso agora não, porque eu vou mostrar a primeira música. É, o Paulo Terra, ele só tem um problema, se abreviar o nome dele, vira partido político, é o PT, né? Paulo Terra. Eu vou trazer a faixa número 2 do CD dele, Em Meu Corpo Vai Grudar. Meus olhos e vai ver nascer, fruir a mais pura verdade sem fingir. Mas não sou eu que vou fazer você acreditar, mas é o amor que está em mim que vai te convencer que eu te amo, te amo, te amo. Aí seus olhos vão brilhar como uma estrela lá no céu. Meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor. Tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. E nunca mais vai deixar de me amar. E vai viver para sempre pra mim. E o amor vai voltar a reinar dentro de mim. Estou recebendo hoje no programa o cantor e compositor Paulo Terra, mostrei aí Em Meu Corpo Vai Grudar. A gente estava conversando, prosseando a respeito das dificuldades. Como é que você achou a ponta da miada para começar a carreira lá em São Paulo? Olha, a coisa aconteceu da seguinte forma, né? Eu cheguei em São Paulo, eu tinha que sobreviver. Então fui trabalhar numa empresa, né? Um frigorífico, eu não vou citar o nome, e fiquei pouco tempo, 3 meses. Aí, fazendo o quê? Carregando carne? Fabricando linguiça, né? Ah. Fabricando linguiça. Rapaz, eu achei que você tinha cara de quem mexia com esse ramo mesmo, viu? É, não, nada a ver. Não, né? É salsicha, então. Ah, tá, salsicha. E aí fiquei pouco tempo, né, Cleiton? Fiquei pouco tempo. Aí, ruim de serviço demais, Cavandão. 3 meses e pouco fiquei na empresa, né? E aí os amigos falaram, o que, que você veio fazer aqui? Eu vim tentar minha vida artística. Então vai tocar em barzinho. E fui tocar em barzinho. Fiquei 6 anos tocando no barzinho. E persegui em troca da boia. Exatamente. Onde o dono da casa noturna no final. Tocava, no final jantava, né? Passarinho ali, um sanduíchezinho, passagem para voltar para casa. Exatamente. Né? Tava bom demais. E o povo prestava atenção quando você cantava? Ah, sim, sim. É, acontecia. E aí você cantava o quê? Você cantava as coisas que você trazia do Nordeste? Não, na verdade eu cheguei naquela influência da explosão da música sertaneja de Constantino Chororó, Fio de Cabelo, Leandro e Leonardo, né, Paz na Cama e outras mais, né, Pensa em Mim. Então você embarcou no que estava na... Né? Exatamente, uma explosão, então muitas casas noturnas surgiram e o espaço cresceu, né, então eu passei a tocar na noite e viver disso, inclusive, né. E para chegar no primeiro disco? Esse disco agora, que disco que é o seu? Esse é o terceiro disco. Terceiro disco, né? Terceiro disco. Aí aconteceu da seguinte forma, eu estava no ateliê de um amigo meu, e um amigo meu falou, Paulo, você canta na noite, você não quer conhecer o pessoal do Canta Viola, do Geraldo Meirelles? Ô, rapaz, aí fiz muito aquele programa, né? Fiz muito. Eu tive a felicidade de gravar o primeiro disco, 2 faixas. Será que o Geraldo está lá em Casa Branca ainda, rapaz? Manda um abraço para ele, ele está vivo ainda, o Geraldo? Fiquei sabendo que o Geraldo faleceu, infelizmente. Eu não sabia, não. Eu sei que o filho dele, o Marcelo, está lá em Ribeirão Preto. Eu não sabia do falecimento dele. O Marcelo trabalha com o Zezé de Camargo, inclusive, também, né? E o Marcelo produziu, junto com o Itamar, que faziam parte da banda Os Angorazes, né? O Gavilã, irmão da Samara, aquela cantora Samara. Ô, Paulo, vamos fazer o seguinte. Eu vou te interromper agora. Não é falta de educação, não. Porque eu preciso mostrar uma música aqui antes do nosso tempo do primeiro bloco terminar. Maravilha. E a gente volta para terminar essa conversa aí, né? Essa composição aqui é Você Me Deixa Louco. Essa é a música que você está trabalhando? Exatamente. Essa é a canção que eu estou trabalhando. Graças a Deus está tendo uma aceitação maravilhosa, tocando pelo país quase que inteiro, né? No nosso programa vai tocar no Brasil inteiro. Paulo Terra, Você Me Deixa Louco. Não posso te beijar, só aumenta o desejo de querer te amar. Você me deixa louco, está difícil pra mim. Pelo menos em sonho, vem me dizer que sim. Que também quer me amar, que também quer me beijar. Que nasceu só pra mim, sou seu destino, enfim. A tarde está tão linda e me bate a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar, o que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor a gente persistir. Nosso amor está no ar, vem correndo. Vem correndo. A solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar, o que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor, ninguém vai arrancar. Não custa a gente tentar. vem correndo pros meus braços. Eu mostrei a música que está se destacando no CD do Paulo Terra. Eu vou dar uma paradinha. A gente vai tomar um cafezinho e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo no programa o cantor e compositor Paulo Terra. Ele está me contando aqui uma história que é engraçada, rapaz. Como se parecem as histórias dos artistas que chegam aqui. É mais ou menos a mesma coisa. E eu gosto de puxar a língua do artista, porque tem gente que acha que a vida sertaneja, a canção, a carreira do artista, principalmente sertanejo, né, é cheia de glamour, de facilidade. E é o seguinte, o artista come o pão que o diabo amassou com o rabo, né? É verdade. Não é fácil, né? É recheado. E aí quando e a turma só quer ajudar quando o cara faz sucesso, quando não precisa mais de ninguém, todo mundo quer ajudar, né? É, isso é verdade. Infelizmente é assim mesmo. Mas você estava contando a sua história, né? Que você estava lá, foi conhecer o pessoal do Geraldo Meirelles. Exatamente. Né? Aí surgiu a oportunidade de fazer o primeiro disco que eu fiz com duas faixas, produzido pelo Itamar. E o Marcelo Meirelles, filho do nosso Geraldo. Saudoso Geraldo Meirelles. Eu participei do especial sertanejo com eles lá, naquele programa que eles tinham lá na televisão, né? Participei... Não, Canta Viola. O especial Viola, sertanejo era o Marcelo, depois o Donizete, né? Exatamente. Eu estive lá, inclusive, rapaz, eu fiquei emocionado o dia que eu estive pela primeira vez. Quem estava apresentando era o Marcelo, mas o Geraldo tinha uma participação no programa. Ele já estava tentando colocar o filho, né? E ele me fez uma homenagem lá que me tocou, rapaz, que na bacana, época. Eu tenho até gravado aqui no meu arquivo. Sensível, né? Tanto o Marcelo também, duas pessoas maravilhosas. Muito e sensíveis. Aí começou a sua carreira? E aí começou. Aí depois fiquei um tempo sem gravar, aí surgiu a oportunidade de eu produzir o terceiro trabalho, que foi quando eu conheci Mário Campanha, em 98, no Teatro Jardel Filho, na Brigadeira. Mário Campanha, ele é um grande amigo nosso, e ele é que foi o responsável pelo arranjo da música brasileira mais tocada no mundo em todos os tempos, que foi Chorando Se Foi, da Márcia Ferreira. Nossa, o arranjo é do Mário Campanha. Ai, e aquela sanfona lá, pirani, é do Pinóquio. Né? Então juntou Mário Campanha, Pinóquio, a Márcia Ferreira fez a versão daquela música, explodiu no mundo inteiro. Primeiro fez um sucesso com ela, depois com o Grupo Kaoma, vendeu mais de 14 milhões de cópias do mundo inteiro, né? Nossa, que maravilha. Bom, deixa eu trazer aqui essa canção. Eu gostei dessa música, para um countryzinho, né? Uhum. A faixa número 6 do trabalho do Paulo Terra, Choro de Saudade. Eu ainda choro de saudades, a solidão me faz viajar. Sem você meu mundo é deserto, sem você por perto não dá. Estou sofrendo, meu coração só quer te amar. Culpa sua, quem mandou você me deixar? Faz viajar. Sem você meu mundo é deserto. Sem você por perto não dá. Estou sofrendo. Meu coração só quer te amar. Culpa sua. Quem mandou você me deixar? Paulo Terra, choro de saudades. Eu imagino que você tenha chorado muito de saudades do seu Piauí, né, rapaz? O coração bastante. Chega a trincar, né? Cumprindo-se o que nós comentamos antes, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. Eu chorei muito e me inspirou até para fazer essa canção também, né? É verdade, é impressionante como a gente demora a perder as raízes. A gente nunca perde, né? Mas aceitar, né, que a gente está distante da... Eu acho que é como se fosse um casulo, que a gente ia beijar, a borboleta sai do casulo, né? A gente precisa estar em contato com a raiz da gente, né? Exatamente. Eu acho que é uma substância que nunca a gente pode perder. Porque traz vida, né? Traz um renovo. Quando a gente lembra do passado, a gente cresce no futuro. Ó, nesse momento você está falando com muita gente lá no Piauí, porque o nosso programa passa em muitas cidades do estado do Piauí. Um grande beijo, um grande abraço para meus conterrâneos queridos do Piauí. Eu fiz muitos shows no Piauí faz tempo, rapaz, que eu não... Você fechou ali aonde? No Pico? Fiz Teresina, fiz ali no sul, Uruçuí, né? Fiz lá na terra lá em São José dos Altos. Sei. É, lá com a Elvira Raulino. Né? Fiz muitos shows pelo Piauí naquela época. Né? O tempo da Rádio Nacional, nossa audiência ali. Chegava, eu cansei de ouvir a Rádio Nacional lá. Adorava ouvir a Rádio Nacional. Alcançava depois de picos ali. Ô Paulo, 40 quilômetros. Quem quiser fazer um contato com você, como é que faz? Qual é? É só acessar meu site, Cleito, www.pauloterra.com.br. Tem tudo lá. Tem os contatos para show, tem o Facebook, ele Twitter. Ele botou esse Paulo Terra com dois A, que foi só para dificultar mesmo o trem para a gente, né? É, exatamente. Essa foi, inclusive, uma sugestão do Antônio Carlos, empresário do Calbi Peixoto, né? Que usava outro pseudônimo. Negócio de numerologia, esses troços assim? Não, não. É, na hora da colocação do nome... É viadagem mesmo, né? Frescura mesmo. Tá certo. Uma frescuradinha aí, só para diferenciar, né? Então, eu não tinha prestado atenção. É Paulo Terra e no final aqui com dois As, com dois, né? As, exatamente. Então é www.pauloterra.com.br. Então, tem hoje, tudo lá, né? Aí, bota no Google que aparece tudo lá, você vai lá ver o trabalho. Fala com o Júnior Lima, que é meu empresário, e aí a coisa se resolve. Agora, rapaz, eu fuçando aqui no seu CD, achei uma música bonita aqui, rapaz, a faixa número 8. Sim. Né? Vamos trazer. Eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente tá com esse trem também, né? Opa. Fogo do Amor. Exatamente. Quero teu sorriso. Quero seus beijos. Te enlouquecer em meus desejos. Você me toca, eu fico louco. Seu corpo é meu corpo, eu pego fogo. Um amor que brincadeira, logo foi tomando a gente. Foi entrando no meu peito, me pegou, não tem mais jeito. Eu te amo loucamente. Um amor que começou de brincadeira, logo foi tomando a gente. Foi entrando no meu peito, me pegou, não tem mais jeito. Eu te amo loucamente. A noite está fria, nossos corpos quentes, é o fogo do amor queimando a gente. Você me toca, eu fico louco. Seu corpo e meu corpo, eu pego fogo. Um amor que começou de brincadeira, logo foi tomando a gente. Foi entrando no meu peito, me pegou, não tem mais jeito. Eu te amo loucamente. Um amor que começou de brincadeira, logo foi tomando a gente. Foi entrando no meu peito, me pegou, não tem mais jeito. Eu te amo loucamente. Nossos corpos quentes, é o fogo do amor queimando a gente. Você me toca, eu fico louco. Seu corpo é meu corpo, eu pego fogo. Logo foi tomando a gente. Foi entrando no meu peito, me pegou, não tem mais jeito. Eu te amo loucamente. Um amor que começou de brincadeira, logo foi tomando a gente. Foi entrando no meu peito, me pegou, não tem mais jeito. Eu te amo loucamente. Eu mostrei aí o Paulo Terra cantando, Paulo Terra com dois As, viu? No final. Cantando Fogo do Amor. Paulo, queria agradecer muito a você, o meu amigo Diego Valadares, né, que trouxe você aqui também. Puxa, é, o Diego... eu que agradeço, Cleiton. É... O Diego é cantor, Diego compositor, é irmão, jornalista, é radialista, é bate o corner, cabeceia, faz o gol. Exatamente, é tudo, né? Ele é uma figura admirável. E principalmente amigo dos amigos, né? Exatamente. E tem um coração maior do que ele, porque vira e mexe, o pessoal vai lá visitar o programa dele e ele me liga, Cleiton. E a gente é uma irmandade, né? Eu, com certeza. O Diego aqui, ele só precisa saber se eu estou em Brasília, porque aqui ele não pede, não, aqui ele manda. Que maravilha. É um pedido dele. Aqui é uma ordem. Né? Isso é muito bom. Ele comentou, falou muito bem de você, aliás, desde o primeiro contato, né, Diego? E o Diego é uma pessoa que está aqui presente nos estúdios, né? Isso. E é uma pessoa fenomenal, quem a partir do momento que eu conheci, eu tenho no meu coração como um irmão, uma pessoa querida, de verdade. Sucesso, viu, Paulo? Um abraço para você. Obrigado, Cleiton. Quero te agradecer de coração pela oportunidade, viu? Foi um prazer te conhecer pessoalmente, era um sonho meu. Ô, gente, nós vamos tomar um cafezinho. Casa de Mineiro tem que ter um cafezinho, né? E daqui um tiquinho eu volto. Vou despachar o Paulo e a gente volta já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você quer ficar bonita, bonita e com muita saúde? É muito simples, é só você usar os produtos Puro Ômegas. Você vai ficar chique demais da conta. Shampoo, condicionador, creme facial, hidratante corporal, óleo de massagem, máscara capilar, creme para pentear, sabonete líquido, creme hidratante de sebo de carneiro, tudo isso com os ômegas. Uma das maiores descobertas da medicina dos últimos tempos foi a utilidade dos ômegas no organismo humano, né? E você vai usar E eu estou usando, por exemplo, esse creme para pentear, meu cabelo é muito rebelde. Com esse aí eu botei ele no jeito, botei no lugar. Você tem três maneiras para você comprar Puro Ômegas. No representante local da sua cidade, ele vai dar um jeito de você saber que ele existe. A loja virtual www.saudecombeleza.com.br e o televendas 61-3532-6993. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, na verdade, era uma coisa tão óbvia, uma coisa que deveria ser tão natural que não deveria nem ter sido motivo de uma dica. Mas hoje é o seguinte, nas cidades pequenas não, mas nas cidades médias e de grande porte, normalmente as pessoas não conhecem o seu vizinho, nem o vizinho da esquerda, nem o da direita, nem o da frente, nem o de cima, nem o de baixo. Se morar em apartamento, então, é muito pior. Às vezes desce uma currumaça de gente dentro do elevador e não se dão nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, né? Então, a dica de hoje é para você cultivar a boa vizinhança. Você só tem a ganhar, primeiro, a amizade. Segundo, quando você precisar viajar ou quando você estiver trabalhando, uma movimentação, se você tiver bons vizinhos, ele vai conhecer quem frequenta a sua casa, vai saber um pouco da sua vida e vai ser um vigia informal da sua casa, da mesma maneira que você vai ser um vigia informal da casa dele. Eu, por exemplo, dei uma sorte danada. Do meu lado esquerdo tem o compadre Carlos Sobrinho, que é um desembargador aposentado, meu conterrâneo de Coromandel. Viemos morar parede com parede. Para vocês terem uma noção, entre o muro da nossa casa tem um portão, né? A comadica e a Glaucia, a comadica, a mulher do meu compadre Carlos, e a minha mulher Glaucia, mandaram fazer um portão, porque elas, o tititi, tá entendendo? Vai lá, uma conversa com a outra, comadre, cadê meu café? Acabou, dá uma coadinha de café pra mim aqui. E do lado direito tem o Quirino, mais a Lúcia, um casal também. Olha, o compadre, quando eu cheguei lá, já tava, eu moro há 41 anos lá nesse mesmo endereço, né? O Quirino é mais novo, deve ter uns 10 anos que ele tá morando lá. Mas é gente da melhor qualidade, né? O Quirino está quase aposentando, ele é motorista da Câmara dos Deputados, com burro na sombra, porque lá na Câmara dos Deputados o povo ganha um dinheirão danado. É, agora mesmo ele já está se preparando para ir lá para o Espírito Santo, na casa de praia dele, agora que entrar o recesso, né? Então são dois vizinhos que são meus amigos, são amigos da família, nós nos frequentamos, um vai na casa do outro e tal, entendeu? E de frente tem o seu François também, que é gente boa, que tem muito tempo que a gente vive na frente um do outro. Então, a dica de hoje é simples, cultive a boa vizinhança, porque você só tem a ganhar, tá bom? Então, tá explicado? Tá bom. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi criança sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, dá a tua mão, brincar por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Céu, anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil, do Antônio Vitor. Cleiton Aguiar cantou Jesus Menino de Rua. Eu quero mandar um abraço muito especial para os meus amigos, meus colegas lá da Rede Brasil de Televisão em São Paulo. A começar do seu Pereira, lá na portaria, né? Da Elisete, lá que deixou a gente bonita lá na maquiagem, né? A Nani Venâncio, que é uma mulher extraordinária, uma guerreira que apresenta o programa à tarde, lá nós participamos do programa dela. O Décio Pitinini, que é uma lenda da televisão brasileira. O Ney Gonçalves Dias, um jornalista respeitabilíssimo. Né? O Petrúcio Melo, participei do programa dele também. Aliás, o Petrúcio vai ao ar nesse final de semana, nesse sábado, né, às 15h30, pela Rede Brasil de Televisão. Então, um abraço para todos vocês, para todos os diretores, doutor Marcos Tolentino, o Cleison, né, o Enderson Farias, o Evê Sobral, o Gaúcho, que foi assim ficou por nossa conta lá, né? Aquela turma boa, o Giancarlo, aquela turma boa que nos recebeu tão carinhosamente lá na Rede Brasil de Televisão, uma morena bonita, a Ingra, que trabalha lá também na programação da Rede Brasil de Televisão, lá com a Nani Venâncio, né? E até um abraço pro Sushi Man, o Itamar Souza, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, que me diz: Cleiton, rapaz, eu sou fã incondicional, assisti o seu programa no tempo da Rádio Nacional, alegria estar conhecendo você. Então, um abraço especial para essa gente boa, muito obrigado pela maneira como vocês nos trataram, a mim, a Eliane e Samuel, nessa estada nossa lá em São Paulo. E o meu querido amigo Darinho e Helena, que ofereceram a casa para nos hospedar lá, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Traumas. Meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade. Da realidade do mundo que eu ia saber, dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Falou dos anjos que eu conheci no delírio da febre que ardia sem nada entender. Minha mulher, em certa noite, ao ver meu sono estremecido, falou que os pesadelos são algum problema adormecido. Durante o dia a gente tenta com sorrisos disfarçar uma coisa aqui na alma, conseguimos sufocar. Meu pai tentou encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via, mas aqueles anjos agora já se foram. Depois que eu cresci, na minha infância, agora tão distante, aqueles anjos no tempo eu perdi. Meu pai sentia o que eu sinto agora, depois que cresci. Agora eu sei o que meu pai queria me esconder. Às vezes as mentiras também ajudam a viver. Talvez um dia pro meu filho eu também tenha que mentir, pra enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir. Meu pai tentou encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via, mas aqueles anjos agora já se foram. Depois que cresci, meu pai tentou encher de fantasia. Cantinho do Rei, Roberto Carlos cantando, né, uma passagem difícil da vida dele, nessa canção chamada Traumas. Alô, alô, nota boa de hoje que ele me mandou foi meu irmão Marcelo Aguiar. Ele me lembrando um fato que aconteceu com meu pai, Tony Aguiar. Ele está dizendo uma coisa aqui que é verdade, né? Toda pescaria tem uns caboclos enjoados, né? E meu pai estava numa pescaria lá, assim, mais ou menos preparando para almoçar, e estava fazendo muito calor. E meu pai botou, ele gostava de uma cachaçinha, botou uma cachaçinha. Quando ele foi tomar, o chato chegou e falou assim: ô Tony, você vai tomar cachaça com esse sol quente? Meu pai falou assim: uai, tem que tomar com esse, não tem outro. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Um abraço aos meus amigos de Luziânia, que hoje é dia do aniversário de Luziânia. Dia 13 de dezembro é o aniversário dessa bicentenária cidade do estado de Goiás. A palavra oportunidade em inglês é opportunity, né? E a oportunidade, já falei muitas vezes aqui, ela não passa duas vezes na sua porta, não. Eu estou dizendo isso porque eu quero oferecer a você a oportunidade de você ganhar dinheiro, muito dinheiro. Você vai ser o representante Oporte Jeans. Você vai vender um jeans que é fabricado em Toritama, Pernambuco, e você vai comprar direto da fábrica. Você vai comprar por um preço que você pode dobrar o preço, colocar 100% de lucro, e você ainda vai vender muito mais barato do que a concorrência. E com uma vantagem, a Oporte Jeans tem lavanderia própria. Então, o segredo do jeans está na lavanderia. É um jeans macio, não sei como é que chama que ele tem aqui, espicha. ele tem aquilo também, né? É uma beleza. Nesse momento eu estou usando uma calça do Alporte Jeans e hoje eu sou um representante do Alporte Jeans em Brasília. E posso dizer para vocês que vende igual banana na feira, vende igual água. A mulherada então fica doida. Tem saia, tem aqueles negocinhos, aqueles short curto, tem meia coxa. Tem calça de jeans mais claro, jeans mais escuro, jeans preto, jeans azul. Tudo da melhor qualidade, vou repetir, você compra direto da fábrica. Anote os telefones 9981-3601, 61 99 81 3601, esse é da Vivo, e 61 81 43 8802, 81 43 8802, esse é da TIM. E quem comprou, já vendeu, comprou de novo, está ganhando muito dinheiro, chegou a sua vez. Ligue hoje, viu? Ó, Porte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando nesse final de semana, meu amigo Luiz Carlos Rodrigues Pereira, lá em Coromandel, o cantor Eduardo Costa, o Márcio Santos, a minha amiga Lu Bandeira, de Dianópolis, Tocantins, mas que mora em Brasília já há muitos anos, a Luzia Lima, a Ângela Brito, Isilda Luzia Alarcão, Luiz Carlos Santos, Luiz Lemos, a Renata Macieira Aguiar Tavares, minha prima, Luciana Sassi, Roseli Ribas, Elias Nascimento, Tony Ribeiro, Rodrigo Moraes Rodão, Divino Pereira, Cristina Fernandes, o radialista Antônio Resplandes, Julimar Carvalho dos Santos, Eliane Guimarães, Eduardo Couto, Antônio Manuel, José Simões, Nana Sil, o meu amigo Kleber Rocha, lá do Corof e do Maurício dos Filhos de Coromandel, e a Magi Carvalho. E para você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 81, festejar e obedecer. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 81. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi, eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adore nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de tal teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com mel do campo até que ficassem satisfeitos. Ei, que beleza, é o Salmo 81, festejar e obedecer, que faz parte do CD de Salmos da Márcia Ferreira, que você pode comprar por apenas R$15, já com preço incluso de correio e tudo, viu? É só você mandar o seu pedido para marciaferreiracantora@gmail.com. Esses meninos estão conquistando o Brasil com a força do seu talento e do seu enorme carisma. Eliane e Samuel, aqui mora a gente!

A frase irretocável hoje é do filósofo grego Aristóteles. Eu chamo de bravo aquele que ultrapassou seus desejos e não aquele que venceu seus inimigos, pois a mais dura das vitórias é a vitória sobre si mesmo. Essa é a frase irretocável de Aristóteles. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Devanil e Denival. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, horário de Brasília, você vai assistir o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pelo canal 175 da Sky, 133 da Claro TV, 237 da TV Vivo, 139 da TV Oi, 248 da GVT e 714 da CTBC. Você pode assistir também pelo canal C1 das Parabólicas, o técnico vai te explicar como é que funciona isso, ou então no site rbtv.com.br. Neste domingo, eu estarei conversando com um alemão que fugiu da Alemanha comunista para se tornar padre no Brasil, o Frei Vicente. E também uma bela moça que, campeã de karatê, musa do Flamengo, atriz, ela é danada. Foi Miss Brasília também. E é com ela que eu vou conversar, a belíssima Carla Andressa. Programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Devanil e Denival, João de Barro. Bom, gente, agora uma música que é sucesso, pois sucesso sempre será sucesso. Mas eu acho que ninguém conhece. Conhece. João de Barro. O João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira no vai e vem com o barro da biquinha. Ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Pedreiro da floresta cantava fazendo festa pra aquela que tanto amava. Mas quando ele ia buscar um raminho para construir seu ninho, seu amor me enganava. João de Barro viu de perto sua esperança perdida. Cego de dor, trancou a porta da morada, deixando a sua amada presa pro resto da vida. Entre o nosso padário, só que eu fiz o contrário do que João de Barro fez. Nosso Senhor me deu força nessa hora e a ingrata eu pus pra fora. Onde anda eu não sei. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Devanil e Denival, João de Barro. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993.